autorizado de táxi para 9124. Meia 224, tá 55 mil de Salvador, serviço radar terminado, chame Aracaju 03 para descida. Aí chama Aracaju para descida, 6224. Fox, temos um número 0, autonomia ficou de 3 horas e 30, alternado é o Galeão. Para 9124, faz utilizado via parte Índia, quando eles esperam chame pronto, ajuste no 019. Parte Índia, quando espera, chama pronto, 2228, autorizado a vitória da conquista, e a rota do plano de voo, nível 180. Decola pistola 0, pausa com regime curva direita, perfil de saída, arboruno, transição elétrica. Raciana 5001, no controle no 20.8. Autorizado 180 para conquista, conforme a rota do plano, decola 0, controle direita, saída, arboruno, transição elétrica, transponder 5001. Motor Salvador 1220218, passarei 2228. Passarei 2228, cotovelamento correto, pode pronto, pushback, saneamento. avião 24, decolada às 3 anos, chame controle no 2018. 208, controle agora até 9:24. Bom dia, senhorita. Novo. Obrigado. Obrigado, 9:24. Então, 9:24, contato radar, suba para o 340, que é São Moro. 340, não, voo, não, 9:24. Para a direita, para onde, lembra? Até o 2000, atualizado em São Paulo. Ótimo. 228, está com POB 53, altera Salvador, 3 horas e 36 de autonomia, pronto para o taxi. Tente cancelar 2228, taxi autorizado, reparte Índia, convite de espera, chame pronto, ajuste no 0 no 9. Para o ponto de pé 0, pela Índia 11-09, passarelo 2222. Na 24, chame o centro no CIF, frequência na 25, decima 1, ao término na 23, decima 8. Autorizado na área de colapso, estou no 0, vento 1 no 0, 1 no 0, 0 grau, 1 no 0, 1. 210-10-08, decolar 243, chama o controle no 20-8. Controle no 208, passaria 2-2-2. Salvador, eu passaria 2-2-2-8, saída Arvoro, Eleva. Passaria 2-2-2-8, contato rebate, para o nível de 180, via Arvoro. 180, via Arvoro, passaria 2-2-2-8. Era sem identificação, chegada para média não autorizada, visto para o nível de voo 050, que é o legal na 09. 050, solicita o ILS, please. Confirme. Solicita o ILS, please. Sim, se dá presente, voo direto para o Senado 366, para final do procedimento ILS, que da pista no 0, ele tem instruções para 2500 pés, altímetro na 09. Salvador, boa noite, passaria 2-2-2-2. 2-2-2-2, esse é a identificação, chegada mal autorizada, segundo uma cidade indicada para 2-2-0-9, pinta para o nível de voo 060, altímetro 069. 060, reduzindo para 2-0-0-9, passaria 2-2-2-2. Redução para 2-2-0-9, passaria 2-2-2-2. 629, 2-2-2-2. 2-2-2-8, voo em Elefa. Autorizado, olha Elefa, passaria 2-2-2-2. 3328, seguindo a tarefa do ar dos vios, efetuando pela esquerda, devido a um tráfego na chegada à mão, com Alfa Tango 72 também, passando a nível de voo agora 160 descida 060. Positivo, passarelo 2228, paciente, se possível, dá presente uma conquista. Aguarde coordenação 2228. Passarei com 2228, vou em vitória da conquista. Contado, vitória da conquista, obrigado. Passarei 2228. Da posição 2 até remoto, chama a terna. Amarelo, situação entregada. Passarei 2222, desça para o nível de voo 050, altímetro 1019. Ok, 050, 1019, passarei 2222. Para 2222, deixa via para 4.000 pés, altímetro 1009. 4.000 via o passarinho 2228. Chame o centro do sítio, frequência no 28.8, alterna no 35.3. 288, 33, passaria 2228. Passou 366, estabilizado, visual, tá? 3170. É 3170, completa a sinal. Chame o torre, frequência no 8.95. 295, obrigado, boa noite. É. Passarinho 2222, liga para 2010, que é o 0 menor, já autorizado o sinal do procedimento ILS Exclusion da pista no 0, reporta estabilizado. Em 2000 vai reportar estabilizado, passarinho 2222. Soma 0. A 3170 ajustado, pouso autorizado, pista no 0, já soma 000, 0 mais ou menos. Pouso autorizado, soma 0, está 3170. Confirma que eu estou no desvio? Tá, negativo, está chutando aqui o 2222. Foi Duna, 2222 é passamento. Claro, Duna, 2222. Vocês vão com a pista 2222. Então, aguarde transferência de comunicações. Passarinho 3332, completa sinal, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 1895, passarinho 2222. 2222. Passarei 2222, continue para o próximo 5 sistema de área, vai de pista livre. 2222, vai dar. Centro 2170, nas salas 0400, libera a direita, mantenha escuta. Taxa autorizando via Alfa Juliette, portão 0. Livrou direita, na sua escuta, Alfa Passaré 2222, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 109. Pouso autorizado, pistão 10, eu passaria 2222. Passarela 2222 no solo 04, libere direita. Mantenha em escuta, táxi autorizado via Alfa Kilo, pátio 3, posição 3, Lima. Pátio 3 para 3 Lima, na sua escuta, 2222. 1908, acione identificação, chegada da mediana autorizada, veio direto TAP, visa para o nível de voo 050, terminal na 019. Coluna 592, acione identificação, chegada da mediana autorizada, visa para o nível de voo 060, altímetro na 019. Autorizado a final do procedimento aéreo, tem que sair da pista no zero, eu posso estabilizar. Estou no 592, isso para o nível de voo 050, altímetro no 019. Coluna 592, isso para 3 mil pés, altímetro na 019. Agora 34, acione a identificação, chegada com a medida autorizada, voo direto por mais, visita para o nível de voo 050, altímetro na 019. Agora 024, após, quando tiver condições de ir atuar, de voar para o MOMED, seu posto de controle. Confirme a pressão com 3 milhas, 9908. 2030 por 5 milhas. Excelente, apoio desvio Rodona. Desvio Rodona. Rodona 592 e 2 velocidades indicadas para 2309. 2309, 592. Quatro, confirme a velocidade indicada que pretende manter. Não, essa que qualificou foi Brasília. É só retal. 2-4, está autorizado a descer com velocidade a critério inicialmente, informa que seguirá com o número 3 na aproximação. Ok, vai. Ainda preciso fazer um pouco mais a proa na venta, tá? Entendi. Aeronave está escuro controle, informo que agora a chuva leve sobre o campo. Aeronave 034, quando tiver condições de interceptar a chegada, voe para a posição exata. Vista para 4.000 pés, Gol 9024. Avião 908, conseguiu mais quantas milhas nessa proa? Mais um minuto. 9592, completa a sua distância para 2.009.